Portal do Arrocha. Lembra do José, que faz tudo que a sua mulher quer. Ela não sabe, mas ele vive no cabaré. Eu sei que santo ele não é. Lembra do João, que jura ser fiel e andar da tua mão. Pra sua mulher jurar paixão, tá comendo a carne onde se ganha o pão. A aliança não quer dizer nada, não impede fazer coisa errada, sacanagem. Confiança vale mais do que 18 quilates. A aliança é invisível, eu sou seu e você é minha. Confia, confia, confia. A aliança é invisível, eu sou seu e você é minha. Confia, confia, confia. Mas ele vive no cabaré. Eu sei que santo ele não é. Lembra do João, que jura ser fiel e andar da tua mão. A sua mulher jura paixão, tá comendo a carne onde se ganha o pão. A aliança não quer dizer nada, não impede fazer coisa errada, sacanagem. Confiança vale mais que 18 quilates. Invisível, eu sou seu e você é minha. Confia, confia, confia. Aliança invisível, eu sou seu e você é minha. Confia, confia, confia. Aliança invisível, eu sou teu pro resto da vida. Confia, confia, confia. Aliança invisível, eu sou seu e você é minha. Confia, confia, confia.